Puta, o telefone tocando, mano. Quem é? Vixe, aquela Silvana do Guacuri, amiga da minha mina lá, tio. Ô, pelo amor, viu? Rock mina cabulosa, João, a cobrar! Não, tá de palhaçada, mano. Pelo amor, viu? Alô? Você acha bonito pagar de gatão, seu Dom Juan das perversas, sou dono do cifrão. E você acha bonito pagar de gatão, seu Dom Juan das perversas, sou dono do cifrão. Vai pro salão, é, todo engomadinho, fica lá quietinho, só esperando o pezinho. Uma simples olhada te representa o convite, você saca a carteira. Caramba, tava de zóia até na minha garrafa de uísque. Tudo pra poder ser notado, e que você é o mais cobiçado, tipo o mais desejado. Quem, seu currículo na praça já tá manchado, apelidado cachorro, piranhão, safado. E mesmo assim, tem aquelas que se acham, porque tá do seu lado na hora que você gasta. Mas a de fé, onde tá? Minha mulher tá em casa, mano, eu não fui no rolê, fui numa missão, você não tá nem ligada. Parabéns, olha como cê tá, até parece no salão que cê é o dono do bar. Mas quero ver quando essa fama acabar, quem vai te ajudar quando o dinheiro esgotar. E se for preso, então se liga só nas desculpas. Visitar na cadeia, eu não, não sou puta. E a fiel descolou que tava sendo traída, envenenada pelas amigas, voltou pras pistas. Aí eu quero ver como é que fica em Dom, você saber que sua mulher tá de fiel com o Ricardão. Ô mina, cê é louca, liga a cobrar no meu telefone. Fala grosa pra mim essa hora da manhã. Já vou logo avisar, te trombar, vou riscar seu carro e vou te quebrar, certo, mano?